se depender de mim. O samba não se acabou. Contra a inércia, contra a lei de gravidade. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo o rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto, eu sou e sei que sou. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. Es bonita. Ojalemos con las glándulas, ojalemos con los brazos, ojalemos con los abrazos, extendidos, extendibles. Ojalemos a la hora de dormir, ojalemos al paso, ojalemos al atardecer, ojalemos inclusive cuando la vida se pone flácida. Ojalemos, aunque tarde. Y a vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de coração. Ela é uma doce. Ojalemos aunque el horizonte esté herido por escuadras. Ojalemos contra los escuadrones, los del terror y los del comedor. Ojalemos bordándonos la frente con la locura que nos cura. Ojalemos falopeados de dulzura, holgoriosas de primavera. Ojalemos con todos los artistas que agujerean las paredes con ventanas. A quien fale que es un divino misterio profundo. Es el sopro del criador, numa atitude repleta de amor. Ojalemos poeticando sin remedio. Ojalar cada comida, cada café, con fe en cada cosa, con fe con acento en la E, y si es necesario que los acentos sean tres. Cada cosa ojalada se hace brillo, un abrazo hasta el otro abrazo. Ojalar en sí ya es júbilo, ya es revancha cumplida, ya es alguna gracia alcanzada. Saúde e sorte. E a pergunta roda. E a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. En esta primavera nos deseamos todos los ojalás que festejen una y mil veces una vida que valga la alegría, no la pena. Las indicaciones de esta columna pertenecen a la farmacología del poeta Chacal, distribuidas libremente, diciendo. www.lavaca.org